ajuda daqueles que representam uma visão favorável à reforma agrária. Durante a reunião, o questionamento de Bonfim foi rejeitado pelo presidente do colegiado. Na comissão que vai apurar irregularidades no futebol, foi escolhido como presidente o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. E o relator será o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Já a comissão que vai apurar possível fraude contábil da ordem de 20 bilhões de reais nas Americanas será presidida pelo deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe. Para relator foi apontado o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Política. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirma que o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um crime contra a democracia ao cassar o registro de candidatura de Deltan Dallagnol. De acordo com ele, a corte ouviu a voz de corruptos para retirar o mandato de um deputado decente e honrado. Na visão de Alfredo Gaspar, o parlamento é conivente com o autoritarismo do judiciário, o que, segundo o deputado, coloca em risco o mandato de mais parlamentares, que poderão ter o mesmo destino de Deltan Dallagnol. Também General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Para ele, a decisão expõe o desrespeito ao poder legislativo e demonstra uma tentativa de o judiciário governar sozinho o país. Na interpretação de General Girão, ser conservador no Brasil representa uma ameaça aos poderes executivo e judiciário, o que gera perseguições e cassações. Ele cobra a altivez do parlamento para fazer prevalecer a prerrogativa de somente a Câmara cassar o mandato de deputados. Para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, a decisão da Justiça Eleitoral contra a candidatura de Deltan Dallagnol representa um golpe sobre o valor democrático do voto e cala a voz de mais de 344 mil eleitores. Abílio Brunini afirma que aqueles que representam a esperança de dias melhores e o combate à corrupção têm sido vítimas de vingança e revanchismo por parte dos que foram prejudicados pela Operação Lava Jato. Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, rebate os argumentos a favor de Deltan Dallagnol e defende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o registro de candidatura. Márcio Gerri observa que a decisão da Justiça não representa um atentado à soberana manifestação do voto pelo povo do Paraná. O deputado reitera que Dallagnol foi afastado não porque combate a corrupção, mas porque desrespeita as leis e corrompeu o sistema eleitoral do país. Por sua vez, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, protesta contra a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Ele lamenta que o sistema judiciário se volte contra aqueles que se dispuseram a lutar contra a corrupção no Brasil. Eduardo Bolsonaro avalia que desde o processo eleitoral, o poder judiciário tem sido parcial, adotando pesos e medidas diferentes. O deputado acrescenta que o país vive uma ditadura e que cada vez mais o Poder Judiciário investe contra o Congresso Nacional. Para Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a Suprema Corte tem interferido de maneira indevida nas instituições estatais e no Poder Legislativo. Ele cita como exemplo dessa interferência a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Luiz Felipe de Orleans e Bragança acusa o governo federal e o STF de estabelecerem um reino de terror no Brasil. De acordo com o parlamentar, a perda do mandato de Dallagnol é o início de uma ação que pode afetar outros parlamentares. Na avaliação de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, há uma troca de valores no país quando, a seu ver, um homem símbolo da corrupção alcança o posto mais alto da República e outro que lutou por justiça tem seu registro cassado. Para Sargento Gonçalves, a Câmara não pode se render a autoridades que, segundo ele, envergonham o Brasil. Ele reitera que só a Casa tem a prerrogativa de decidir sobre a cassação do mandato de um deputado federal. Bibo Nunes, do PL Gaúcho, cobra da presidência da Câmara uma posição sobre a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Segundo ele, houve interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo e o Congresso precisa resgatar o respeito a honra e a dignidade. Bibo Nunes também avalia que existe atualmente uma inversão de valores no país, onde corruptos são considerados ficha limpa e pessoas honestas são rotuladas de ficha suja. Já Flávio Nogueira, do PT do Piauí, rechaça a comparação feita entre os casos de Deltan Dallagnol e Márcio Moreira Alves. Ele sustenta que a comparação é uma grande injustiça à memória de Moreira Alves, um deputado federal que resistiu à ditadura militar e foi cassado sem o devido processo legal. Flávio Nogueira entende que as ações de Dallagnol como procurador durante a Operação Lava Jato visavam manchar a imagem do presidente Lula e torná-lo inelegível. O parlamentar reitera que os membros da Força-Tarefa não respeitaram o devido processo legal durante a operação. Desenvolvimento Regional. Vicentinho, do PT, destaca a visita realizada à comunidade do Vietnã, no bairro Jabaquara, em São Paulo. Na ocasião, o deputado participou de reunião com os moradores e tomou conhecimento de projetos sociais executados na localidade. Segundo Vicentinho, a comunidade do Vietnã sofre com a falta de infraestrutura e com a ausência de creches e serviços de saúde. Ele promete lutar junto ao governo federal para que as demandas dos moradores sejam atendidas. Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes da ANTT para informá-los sobre os problemas da rodovia Presidente Dutra, principalmente no trecho de São José de Meriti. Segundo o deputado, a população e o comércio local sofreram muito quando a administradora da rodovia, CCR Nova Dutra, fechou as entradas da cidade de maneira arbitrária. Bebeto também cobra do governo estadual a revitalização da linha vermelha no trecho que vai de Fundão até a rodovia Presidente Dutra. Ele argumenta que o excesso de sujeira, a quantidade de buracos e a iluminação precária contribuem para o aumento da violência na Baixada Fluminense. Economia. O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência por 367 votos contra 102 para o projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. Com isso, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Nesse caso, usando o exemplo anterior, se a arrecadação subir 2%, a despesa só poderá aumentar 1%. Cláudio Cajado deixou de fora das regras de limite de despesas o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ele defendeu o projeto. Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas, com investimentos e com manutenção da máquina pública e com os gastos necessários à execução plena das políticas públicas. Mas nos momentos de crise, nós teremos um indutor importante que é o poder público, desenvolvendo investimentos e mantendo a máquina com custeio. Parte da oposição votou contra a urgência. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o atual teto de gastos é mais eficiente que a proposta do governo para conter os gastos públicos. Ele é uma velha opção que não deu certo já, de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos. É uma velha prática com a qual a gente não concorda. Nós temos um sistema muito melhor, que é o de teto de gastos. Nós somos contra, não queremos essa urgência, porque achamos que um tema dessa importância, dessa grandeza, teria que ser discutido na casa e não em regime de urgência. O projeto também foi criticado pelo PSOL e pela Rede, partidos da base do governo. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o limite de gastos impede o cumprimento de promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não havia teto de gastos naquele momento. E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o PSOL é contrário a esse arcabouço fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda, contrários à urgência. O governo teve meses para elaborar, nós vamos ter alguns dias para analisar, isso é um absurdo. A maioria do plenário, porém, concordou com os argumentos do governo de que o novo regime fiscal pode controlar os gastos públicos sem comprometer os investimentos. As alterações feitas pelo relator foram defendidas pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Nós vislumbramos que o texto foi melhorado de forma significativa pelo relator. Ele traz gatilhos, traz vedações que irão obrigar que a meta fiscal nova desse novo regime fiscal sustentável seja cumprida. Isso é importante para o nosso país, é importante para trazer segurança para as nossas contas públicas, é importante para que avancemos na redução da taxa de juros, diminuamos o desemprego. Após a aprovação do requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a proposta será votada em plenário na próxima semana. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los? Conte com a ajuda da irmã Janaína. Com a orientação das cartas, búzios e tarô, bem como a realização de trabalhos espirituais, você encontrará soluções para os seus problemas. Marque já sua consulta. Fone 3221-7455. WhatsApp 86-9463-3447. Insta @irmãjanaína_. O tempo passa, mas ela estará com você. Todo o tempo que eu tenho com os meus filhos, eu faço com que ele seja muito especial. E eu tento ao máximo aproveitar esse pouco tempo que eu tenho com eles. Seja o trajeto de casa para a escola, no intervalo do almoço. Isso aqui é o que a gente tem de mais valioso. Garantir a proteção deles não tem preço. Quem quer proteção, tem Protecar. Protecar Brasil. Amor que vai além da proteção. Andrade Salles, em maio, vem presentear todos os clientes com um show de ofertas e com os melhores equipamentos da marca BYD. A única com fábrica no Brasil oferecendo painéis com 30 anos de garantia e toda a linha de inversor com 10 anos de garantia. Andrade Salles tem toda a linha de carregadores para carros elétricos de 7 a 22 kW em pronta entrega e já instalados. Há 5 anos no mercado oferecendo o melhor em serviço. Seja mais um seleto cliente Andrade Salles e tenha a melhor experiência de economia. Ligação e WhatsApp 86-3085-5880. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. O MDB tem orgulho de fortalecer a participação da mulher na política. Lutamos por mais mulheres nos espaços de poder e decisão. No Senado e como candidata à presidência, defendi e defendo a igualdade de salários entre homens e mulheres na mesma função. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Finice o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Polo combina com bermuda. Bolsa combina com sandália. Música combina com diversão. Sabe o que combina com tudo isso? O cartão Noroeste. Com ele você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Ganha desconto no desbloqueio, na primeira compra no mês do seu aniversário e ainda acumula pontos que podem ser trocados por vale compras. Vá até uma de nossas lojas ou acesse nosso site e faça agora o seu cartão Noroeste. Cartão Noroeste combina com tudo, inclusive com você. Noroeste, as lojas que vendem moda. Você tem óculos antigos e precisa trocar por novos? No Enjoei Troquei das Óticas Diniz, você ganha R$200 para comprar os novos. É como num piscar de olhos. Confira o regulamento. Óticas Diniz. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Maior o amor se fez, e o seu corpo, meu corpo aqueceu. Mas hoje estou sem jeito, vendo a noite chegar, porque na vidraça eu vi você se afastar. Foi tudo desigual e tudo se desfez. Apenas uma vez lhe procurei e tentei lhe falar, mas vi que os seus defeitos são iguais aos meus. Por isso aquele triste adeus não posso aceitar. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois.

dizer. Você. O amor é a coisa mais linda que existe entre nós. Quando o dia amanhecer, nascer, vou ouvir. Meio Norte, a número 1. Meio Norte FM. Eu preciso de você, porque tudo que eu pensei que pudesse desfrutar da vida sem você, não sei. Meu amanhecer é lindo se você comigo está. Tudo é mais bonito no sorriso que você me dá. Eu não vivo sem você, porque tudo que eu andei procurando pela vida, agora eu sei que andei sabendo que em algum lugar te encontraria. Pois você já era minha e eu sabia. Eu preciso de você, porque em toda a minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim. É por isso que eu preciso de você. Preciso de você, porque em toda a minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim. E é por isso que eu preciso de você. Meio Norte FM. polo combina com bermuda, bolsa combina com sandália, música combina com diversão. Sabe o que combina com tudo isso? O cartão Noroeste. Com ele você parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Ganha desconto no desbloqueio, na primeira compra no mês do seu aniversário e ainda acumula pontos que podem ser trocados por vale compras. Vá até uma de nossas lojas ou acesse nosso site e faça agora o seu cartão Noroeste. Cartão Noroeste combina com tudo, inclusive com você. Noroeste, as lojas que vendem moda. G3 que é chamada no WhatsApp, quer? Bota G3, tem a melhor qualidade, tem. Bebês, a G3 tem novidade pra vocês. O melhor provedor tá com um plano promocional de 500 mega de internet com Wi-Fi Plus. Instalação grátis, viu? E tu só paga R$89,90 por mês. E assina, bota G3. Internet de qualidade é com a G3. Meu caro amigo, olha só quem chegou. Mexendo, querendo mostrar seu calor. E não tem pra ninguém, tá de parabéns. Ela desce gostoso, ela é puro sabor. Gostei, gostei de beber Karovski. Me gusta saborear. Todo mundo só pede Karovski. Vodka melhor no mar. Me gusta beber Karovski. Gostei de saborear. Karovski, sabor da paixão. Karovski. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB defende programas sociais e trabalha para melhorar a economia. Com a aprovação da reforma tributária, vamos criar novos empregos e reduzir os impostos. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. Lutamos por um Brasil que dê igualdade de condições para todos e todas, combatendo a fome, a miséria, garantindo mais poder de compra e menos impostos para os brasileiros. Sua voz é a nossa voz. Finícia o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Óculos antigos e precisa trocar por novos? No Enjoei Troquei das Óticas Diniz, você ganha R$200 para comprar os novos. É como num piscar de olhos. Confira o regulamento. Óticas Diniz. Pra quem quer chegar pedalando, acelerando, a bicicleta elétrica é a solução. Ir ao trabalho, passear, manter a forma, a bicicleta elétrica é a melhor opção. Vem pra Asteca escolher a cor que mais combina com você. Chegue chegando com a sua bicicleta elétrica é na Asteca. Agora com todas as opções em motos e bicicleta elétrica. Seu transporte elétrico está na Asteca. Avenida Joaquim Ribeiro, WhatsApp 99849-2624. A melhor em primeiro lugar, Meio Norte FM. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Meio

a girar. De que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto e eu sei que um dia posso te perder, de que adianta eu ficar dizendo que te amo tanto, se você não teve nem por um momento pena do meu pranto? Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Você já me disse que vai ficar triste se eu te deixar, mas eu não entendo se até agora não me soube amar. Vou ficar sozinho, mas o meu caminho tenho que seguir, e talvez um dia nova alegria eu volte a sentir. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. E então pra sempre eu cheguei agora a triste conclusão, que você não pode nunca mais ser dona do meu coração. Sei que vai ser triste, mas infelizmente tudo se acabou. Vou pelo caminho onde muita gente triste já passou. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei: cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso, na saudade, as dores que arranjei pra mim, pois todo o pranto destas mágoas ainda irei juntar as águas do teu Itapemirim.

saudade e de amor por você. Hora da saudade. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Hora da saudade. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não volta logo, de saudade vou morrer. Hora da saudade. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. Hora da saudade. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo. Essas rosas pudessem pedir para você me amar. Na sua Meio Norte, a rádio número 1, Hora da Saudade. O melhor do passado para você. Apresentação: Antônio Vitório. Hora da Saudade. Saudade, saudade. Antigamente eu era triste e não sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro alguém. Recordando os bons momentos. Hora da saudade. Meio Norte FM. Meio Norte é seu número 1, começando o nosso Hora da Saudade. Não sei se vocês perceberam, mas eu não estava aqui no Emoções da Noite. Gente, hoje foi a entrega. Hoje foi a entrega. Nós estivemos lá, nós fomos fazer. É eu trazendo a informação para Meio Norte, a Mônica Freitas e a equipe da TV Meio Norte. É a entrega da moto, que foi o prêmio da semana passada, do sábado passado, do ganhador, do assinante, né, do Assine Gane. Nós fomos fazer a entrega e por conta disso a gente veio aqui, daqui foi para casa, demorou um pouquinho, foi fazer as coisas e aí já sabe, né? Pois é. Mas é isso, é só dizer que a gente foi fazer esse, né, prestar esse serviço. E, gente, falar pra vocês como é bom você olhar pra pessoa e ver a felicidade dela quando ela recebe, né, o que ela ganha. E assim aconteceu. Nosso amigo lá, o Ronaldo, lá no Mafrense, foi quem recebeu hoje, nas mãos da equipe da Meio Norte, é aquela, o prêmio de sábado passado, a moto CG 160 cilindradas. Nós fomos fazer a entrega, entregamos, e é bom quando você vê a alegria da pessoa recebendo. Eu não tinha participado ainda, mas você sente a alegria de quem ganha um prêmio e recebe, de fato. É muito bom. Eu espero sempre a gente estar por perto na hora de entregar um produto desses. Agora vamos embora, começando o nosso Hora da Saudade dessa quinta-feira. Hoje é quinta? É quinta-feira, 18 de maio de 2023. É, eu começo agradecendo a Deus por esse dia, né, pelas experiências, por tudo que aconteceu nesse dia, e agradecendo a Ele pela permissão de estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho, que é de segunda a sexta-feira, que é o nosso Hora da Saudade. Emoções da Noite veio, foi, e agora, lembrando que Emoções da Noite só vai até a quinta-feira, né? Volta na segunda-feira, logo depois da Voz do Brasil. E agora a gente segue com a nossa Hora da Saudade, já sabendo que tem muita gente aqui esperando por a gente. Muita gente mesmo esperando por a gente. Né? Daqui a pouquinho a gente começa a pegar aqui as informações, começa a pegar as mensagens, né? E atender as ligações também daqueles que ligam para participar com a gente, tá bom? Por isso, vamos embora, vamos com música, trazer as três primeiras canções dessa noite. E a gente começa com vou começar diferente hoje. Hoje eu vou começar com ela, vou começar com Elba Ramalho, trazendo uma música que foi pedida uma vez pela dona Maria Janoca. E essa música tá aqui na programação e eu vou começar com ela. Elba Ramalho, Ciranda da Rosa Vermelha. Em seguida vem Oswaldo Montenegro, Lua e Flor, e Peninha, Amo Você. Hora da saudade. sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, teu amor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho. Tu és feito passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho. Tu és feito passarinho que se chama beija-flor. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa, hei de amar-te até morrer. Sou rosa. Quando tu voas pra beijar as outras flores, eu sinto dores, um ciúme, um calor que toma o peito, o meu corpo invade a alma. Só meu beija-flor acalma, tua escrava, meu senhor. Que toma o peito, o meu corpo invade a alma. Só meu beija-flor acalma, escrava, meu senhor. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa, e hei de amar-te até morrer. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa, e hei de amar-te até morrer. Beija-flor, sou tua rosa, hei de amar-te até morrer. Recordando os bons momentos. Hora da Saudade. Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te

Aí o sucesso do Peninha, linda canção, amo você, o nosso Hora da Saudade. Recordando os bons momentos, Hora da Saudade. Teve também Oswaldo Montenegro, Lua e Flor, e no comecinho Elba Ramalho, Ciranda da Rosa Vermelha. Lindas canções para começar o nosso Hora da Saudade dessa quinta, hoje 18 de maio de 2023. Bora simbora! Já a gente começa aqui as mensagens, já tem mensagem. Tem mensagem, meu, na brincadeira. Mas você pode mandar da sua e você que participa com a gente através do 2107-3001. Depois do intervalo comercial a gente vem para começar a atender, tá bom? Já, mas já mesmo. Está enfrentando problemas e não sabe como resolvê-los? Conte com a ajuda da irmã Janaína. Com a orientação das cartas, búzios e tarô, bem como a realização de trabalhos espirituais, você encontrará soluções para os seus problemas. Marque já sua consulta. Fone 3221-7455. WhatsApp 86-9463-3447. Insta @irmãjanaína_. Monobloco. Aqui você tem prazo e garantia. Aproveite as promoções da Monobloco e parcele em até 10 vezes sem juros. Pneu Aro 14, Cinturato, Pirelli, original do Etios e do novo Ford Ka, de 450 por R$329,90. Pneu Aro 15, Dunlop, por apenas R$389,90. Monobloco. A maior multimarcas do Nordeste. 0800-111-7080. WhatsApp 3025-7775. Se você pensou em peças pro seu carro, pro caminhão, pra van e picape também, com qualidade e garantia, o melhor preço todo dia, vem pra Ref que a sua peça a gente tem. Pediu, chegou aquela peça que faltava, pediu, chegou aquele óleo que acabou, pediu, chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou. Se é peça automotiva, na Ref pediu, chegou. Ref, fazendo seu caminho melhor. Pediu, chegou. Chegou a vez de Parnaíba receber o maior baú de forró do Brasil. Baú da Tati Girl. Com Tati Girl. Amo você, quero você. Não posso mais viver. Preciso te falar, mas não sei com você. Amo você, quero te ver. Desejo de menina. Quando eu chorava, você se enganou. Pensou que até já não gostava. Depois que chegou e limão com mel. Voltei pra te dizer o quanto eu te amo. Amor, me dá uma chance, não me desespere. Baú da Tati Girl em Parnaíba, dia 19 de maio, na Arena Duna Shopping. Vendas em Parnaíba na Le Figaro Barbearia e Mundo Joias. E online no site virtual ticket.com.br. Que tá sempre nos meus sonhos e te espera virar. Do Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB defende programas sociais e trabalha para melhorar a economia. Com a aprovação da reforma tributária, vamos criar novos empregos e reduzir os impostos. Ministra do Planejamento, Simone Tebet. Lutamos por um Brasil que dê igualdade de condições para todos e todas, combatendo a fome, a miséria, garantindo mais poder de compra e menos impostos para os brasileiros. Sua voz é a nossa voz. Finícia o MDB, o movimento mais democrático do Brasil. Meio Norte, oh, oh, oh. Meio Norte é número 1, a melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM, recordando os bons momentos. Hora da Saudade. Hora da Saudade para recordar os bons momentos e a gente tá de volta. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Nonato Cavalcante em Elesbom Veloso, Piauí, tá com a gente. Grande Nonato, aquele abraço, compadre. Maraísa e o Júnior, já ia dizer Maiara e Maraísa. Minha amiga Maraísa e o Júnior já estão com a gente também. O Roberto, meu querido Roberto e a Léa, lá no Lourival Parente, também nos acompanhando. O Robertão está com a gente aqui na Rádio Jornal. Valeu, Roberto. Um abraço a você, meu irmão. Um abração pra Léa. E o Robert, o Gordinho, lá no Parque Jurema. Robert, outro dia a gente foi ali como é que é o nome? Eu não lembro o nome dela, rapaz, da senhorinha lá. Ela. O Robert foi tomar um, eu fui lá só comer uma mão de vaca. Grande Robert, aquele abraço a você e toda a sua turma aí, Cava Trabalhador aí no Parque Jurema. Ele que acompanha a gente. De vez em quando, mas quase todo dia. Meu amigo Advan da Granja, em União, aquele abraço pra você, meu irmãozinho. Obrigado pela companhia de sempre, compadre. Obrigadão. Tá certo, deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Olá, Vitória, estou de volta. Aqui é o Armando Ribeiro, em Brasília, solicitando a música Sou Assim. Sou Assim de... acho que é de Fivres, né? Quis dizer. É, de Fivres. Um abraço. Valeu, grande Armando Ribeiro. Obrigado, um abraço a você também, meu irmãozinho. Obrigadão aí. Vitória, boa noite. Aqui é o Palmeiras, mototáxi. É, no Promorar, hoje eu gostaria de ouvir Zé Ramalho. Vida ligado, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Valeu, grande Palmeiras. Mototáxi, aquele abraço, compadre. Obrigado pela audiência. Quem é este cabra aqui, rapaz? O Jonas, lá de Brejo Seco. É perto de Caxias. Ô, grande Jonas, compadre. Um abraço pra você pedindo a música do Márcio José. Olha em meus olhos. Dê um sorriso. Toque em meu... em meu coração, não, em meu corpo, Márcio José. Rapaz, não sei se eu votei não, mas se tiver aqui, for da programação, a gente toca, viu? Viu, grande Jonas? Daqui a pouco eu vejo aqui, tá bom? Bora simbora então, bora de música, atender o nosso primeiro pedido. Abraçar minha amiga Guacira, que tá aqui com a gente também. Ah, curtiu Emoções na Noite, curtiu o Rei Roberto Carlos, agora tá na Hora da Saudade, mandando um abraço pro seu irmão Denilson. Né, e a sua cunhada Eliane, em Coelho Neto. Eles estão ouvindo a gente lá. Um abraço. Valeu, Denilson. Valeu, Eliane. Obrigado pela audiência. Valeu, Guacira. Beijão pra você. Brigadão, viu? Bora simbora. Alô, minha amiga Gláucia. Já tá ligada também. A Gláucia não perde tempo, não. Mandar um alô aqui pra Rosário do Monte Verde, que tá nos acompanhando. Valeu, Rosário. Obrigado pela audiência. E vamos embora. Aldelina Pontes pediu só pra ela e pro Chico Lapinha. É... pra recordar, né? Assim que ele surgiu na vida dela, ela cantou essa música pra ele. Marisa Monte, Ainda Bem. Eita, mas faz tempo que ele encontrou ela, só que a Marisa Monte foi mais pra cá, né? Ainda bem. E ela já cantou essa música pra ele. Rapaz. Hora da Saudade. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você.